entre valsa terceira maior, terceira menor e quinta perfeita, duas séries de oito intervalos melódicos. Segunda série de oito intervalos melódicos. Terceira maior, terceira menor e quinta perfeita, duas séries de oito intervalos harmónicos. Segunda série de oito intervalos harmónicos. Terceira maior e terceira menor e quinta perfeita, uma série de oito intervalos melódicos e harmónicos.